vida que nos leva, o movimento hip hop não para, não para, não para. É o amor que nos leva, a competência de nunca derramar o sangue de um irmão. Se ficarmos parados, a vida passa, o tempo para e nos impede de viver. A sabedoria dos reis, Gerson King Combo, África Bambaataa, Martin Luther King. E transmitir o que eles pensam, a cor nunca importa, o importante é o que tem dentro de você. Realidade é triste, temos que sofrer. Ter orgulho de ser black. Curte. Pois a violência não leva a nada, a violência só gera violência. Saber que a vida não tá fácil, nosso tempo é escasso, não dá pra continuar. Temos que dizer, temos que fazer tudo aquilo que achamos que é nosso por direito. Eu não vou morrer, não quero mais sofrer. Fudidos são aqueles que deixam as águas rolarem. Então não pare, não pare, não. A nossa cor nos impede de ficarmos pra trás. Então não pare, não pare, não. Se não lutarmos, o racismo nos joga pra trás. Então não pare, não pare, não. No mundo temos que sofrer, isso não passa de um teste. Então não pare, pare, não. Com Jamaica não paramos. Scratch, scratch, scratch. Transformers. Thank you.